esses comédia como é que se faz? Sou cria da vila que é lá, o rap nacional é o que satisfaz. Desde pivete, loucão no chevette, grau de mobilete, moleque. Outra atitude é bom de bolado, onde não cola pé de break. Me passa meu back, se liga na track no que eu vou falar. Minha rima assassina, invejoso, cagueta, pilantra, racista não dá. O bagulho é louco, quantos maluquinhos não passou do 18? E quantos não há de perder com a cara na mira de um 38? Mortes acertou, favela que chora, o sistema sorri. E tem MC ramelando na pista, abraçando a postura de Jack. Cês tão ligado, caiu na penita, é seguro imediato. Aí é você que não pode dormir com a bunda branca pro lado. Mas vamos aos fatos, nós tamo é fudido com esse Brasil. Quando a guerra estourar, já tô com meu colete, com meu tênis Nike fuzil. Sente o nego drama, nós pode morrer com a cara na lama. Mas morra tirando, largando o dedo, sem medo é pique Osama. Vem, vem. Desconfiado de tudo, altas fitas rolando que me dá vontade de estourar todo mundo. Várias paradas me deixou no ódio e me fez enxergar que amigo da gente é Deus e somente alguns para trincar. Não sabe o que eu passei, muitas vezes quer vir da palpite. Fica de zóio em tudo que tenho, que conquistei com suor. Nunca imagino que é viver a vida sempre no limite. Mas fica na net causando intriga, isso eu já sei de cor. Tem a força de um pit, de um galo de briga metendo a espora. Sou gladiador nessa arena, então bota a cara, seja qualquer hora. 30 anos de vilão, honra quebrada, tenho ela no peito. Tá tatuado na pele, foi onde eu cresci e aprendi desse jeito. Pilantra safado, mais cedo ou mais tarde será cobrado. O tempo vai mostrar quem se corrompeu e quem ficou do meu lado. Só vai beber uísque comigo, quem comigo passou sede. Só vai brindar minha vitória, quem nunca comigo viveu de enfeite.